aí, vamos fazer barulho! Saudações! Demorou! A todo mundo que vem! Vamos tirar o barulho aqui! Aí, vai ter uma brincadeirinha aqui pra começar o show. Os icônica de DJs e toca disco. Aê! Aquele disco se encontrou como velhos amantes. Era agulha do vinho, era agulha do vinho. DJs, forma, vida, técnica, atitude. Os toca discos. Mãos à obra. Vendo os crash, causa efeito. Sinfônica DJs, o toca disco. É isso aí.